gosta e quer voltar pra mim. Quando eu te vejo, amor, eu fico assim. Longe do teu beijo, a vida é tão ruim. Quando eu te vejo, amor, é viração. Morro de desejo e sinto o céu no chão. Parece loucura, mas quando eu te vejo, eu perco o compasso e fico sem jeito. Não nego, assumo que evito. Mas essa paixão tá acabando comigo. Eu fico sonhando com esse momento. Há tempos que sinto um fogo aqui dentro. Essa piração, eu tô ficando louca. Quando eu te vejo, amor, eu fico assim. Longe do teu beijo, a vida é tão ruim. Quando eu te vejo, amor, é piração. Morro de desejo e sinto o céu. Paula Fernandes, inspiração para o Davi Lopes da Ceilândia, no Distrito Federal, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Davi, seja muito bem-vindo, um abração para você. A sugestão do Beijá, as meninas de Uberlândia, Priscila e Geis Helena, Chama da Paixão. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Priscila e Geis Helena, Chama da Paixão. O trabalho do divulgador é indispensável, imprescindível na carreira, não só de quem está começando, mas principalmente de quem já é sucesso e precisa manter o seu sucesso, que é uma tarefa mais difícil ainda do que você fazer o próprio sucesso, né? Então, se você quiser ter o seu trabalho divulgado em Minas Gerais, não adianta aqueles divulgadores que faz o Brasil inteiro, não dá conta não, viu? Você tem que dividir por pedaço, arranjam aqui, arranjam no sul, arranjam no norte, assim que o trem funciona, viu? O Flávio Bejar, por exemplo, ele cuida de Minas Gerais, ali o sul de Minas, o noroeste de Minas, o oeste de Minas, ele cuida e cuida muito bem. São mais de 300 rádios que tem no roteiro dele, né? Se você quiser contratar o serviço serviço do Flávio Bejar, é só ligar 61 99981 3601, 61 99981 3601. E tem mais: o que o Flávio falar eu assino embaixo, porque ele é meu amigo há mais de 40 anos, é ouro puro. No próximo bloco, Leonardo, Emília Eduardo e Sula Mazurega. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar para o Brasil e o mundo. Não é exagero não, porque hoje com a internet nós estamos chegando em tudo quanto é lugar, né? Eu tenho ouvintes que curtem o nosso programa. A minha amiga Edilma Sander, que está passando férias aqui no Brasil, mas ela mora lá na Bélgica, escuta o nosso programa lá. Muitos amigos que estão no exterior que me disseram que matam a saudade do Brasil curtindo o nosso programa, né? Então um grande beijo para todos os brasileiros que estão aí fora. Nós estamos pelejando, limpando, fazendo uma faxina, prende um corrupto aqui, escapole outro dali, vai indo, mas nós vamos ajeitar o trem aqui para vocês poderem voltar, viu? Porque tá uma esculhambação, tá. Aí de fora você fica sabendo que, infelizmente, notícia boa não chega não, mas notícia ruim no instantinho esparrama, né? Você tá sabendo a bagaceira que tá isso aqui, mas não tem não. Tem um tal de Sérgio Moro aí que eu tô botando uma fé danada, o pessoal da Polícia Federal, o Ministério Público, o povo... Roubar no Brasil tá fácil, difícil agora tá esconder, né? E o povo tá danado, tá, porque tá todo mundo... Tem nego aí que não dorme, tá? Tem nego aí que tá só na base do tranquilizante, porque esperando a Polícia Federal buscar em casa. Tem muita gente com a mala pronta, inclusive o chefe da gangue, né? O goiano da voz de mel, Leonardo, dona do meu destino. Quando a tarde cai, eu olho da janela, pessoas passando. Fico esperando e me vem na lembrança seu último beijo. Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu. Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir. Tudo ficou triste sem você nesse vazio. Eu choro, choro, eu choro. Chega e traz a luz do seu olhar na lua. Alcanço as estrelas e volto a ser menino. Se for preciso, eu te espero mais 500 anos. Por toda a minha vida, você é meu destino. Assim vou vivendo, levando na raça, sigo meu instinto. Olhos rasos d'água, com sede de amor, coração faminto. Da mesma janela que eu te vi partir e que eu fiquei chorando, caído de amor, em qualquer fim de tarde estarei esperando. Eu nunca mais tranquei a porta desde que saí. Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir. A noite chega e traz a luz. Eu olho na lua, alcanço as estrelas e volto a ser menino. Se for preciso, eu te espero mais 500 anos. Por toda a minha vida, você é meu destino. Dona, assim vou vivendo, levando na mão.

que você não presta, levou minha paz. Este louco amor, desejo surreal, acertou meu peito, foi surtindo efeito, feito temporal. Este insano amor não é de brincadeira, fere, mata, rasga, queima feito brasa, faz subir poeira. Este louco amor, desejo surreal, acertou meu peito, foi surtindo efeito, feito temporal. Este insano amor não é de brincadeira, fere, mata, rasga, queima feito brasa, faz subir poeira. Amar demais. O coração é touro e às vezes se entrega, porque a carne é fraca e a paixão é cega. Tá escrito na testa que você não presta, levou minha paz. Este louco amor, desejo surreal, acertou meu peito, foi surtindo efeito, feito temporal. Este insano amor feito brasa, vai subir poeira. Este louco amor, desejo surreal, acertou meu peito, foi surtindo efeito, feito temporal. Este insano amor não é de brincadeira, fere, mata, rasga, queima feito brasa, vai subir poeira. Pra subir poeira, ele mata a rasca, queima feito brasa. Pra subir poeira. Sula Mazurega, desejo surreal. No próximo bloco, uma dica muito importante para você que gosta de tomar cerveja com limão. Preste atenção porque você pode correr um sério risco aí na sua saúde, viu? Já já eu vou dar a dica. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é importante. Outro dia eu até estava na casa do meu irmão, do Marcelo, lá em Uberlândia, e ele fez isso aqui. É aquela história de você colocar, você vai tomar a cerveja, tem gente que coloca na própria lata, né? Coloca assim na beirada um pouquinho de sal e coloca o limão em cima. O problema, você sabe qual é? É que quando você vai numa balada ou quando você vai num restaurante, como o movimento é grande, não dá para cortar o limão na hora. O que que eles fazem? Eles cortam o limão antes, uma, duas, três, às vezes até na noite anterior, aí é que mora o perigo. O limão, depois que ele é partido, passado assim mais de uma hora, ele desenvolve uma substância que em contato com o álcool e em contato com o alumínio da cerveja, aquilo ali vira um veneno da pior qualidade. Existem casos, inclusive, de morte já, de pessoas, toma aquele negócio ali, vai para casa, começa a passar mal, não sabe o que é, até que investiga, se não achar logo morre. Então a dica é o seguinte, se você for, você não precisa deixar de fazer isso não, o único cuidado é o seguinte, peça para cortar o limão na hora na sua frente. Se for na sua casa, você corta na hora. Se for no boteco, na balada, você pede o limão inteiro. Ou você mesmo corta ou pede para o garçom cortar na sua frente. Aí você elimina o problema. O problema não é o limão. O problema é o limão ser cortado antes e ele solta, desenvolve, porque com a ação do ar e tudo, acontece uma transformação química que transforma

da minha vida. Eu boto fé nessa dupla. Até uma caixa de fósforo pertinho de uma caixinha de pólvora. Só tá faltando riscar. Ronaldo Estrada e Rafael, Amor da Minha Vida. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, meu amigo, vocês querem continuar pagando uma conta de luz mais cara? Eu não posso fazer nada, o dinheiro é seu. Agora, se você quiser economizar, eu ofereço para você as lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Elas clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Claro que ela custa um pouquinho mais cara do que essa lâmpada normal, mas economiza que você faz. Você já pensou, você tem uma lâmpada que tem uma garantia de 5 anos? Agora, meu amigo, você que é o dono da elétrica, da eletrônica, do supermercado, não aguarde, porque o vendedor da Wellmax não vai passar na sua cidade. As coisas agora são diferentes. Você faz o pedido por telefone. Ligue para mim, 61998136601. Esse telefone é do nosso escritório. 61998136601. Nós vamos pegar o seu contato, vamos passar para a fábrica. Alguém da fábrica liga para você. Você compra direto da fábrica, sem intermediário. E você vai estocar para oferecer para a sua clientela o que há de melhor de lâmpadas LED no Brasil. Porque as lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Mas vai ter muita festa, mas muita festa mesmo, nesse final de semana, sexta, sábado e domingo. A minha querida amiga Elizabeth Regina Rezende Pulse, lá em Belo Horizonte, Eva Nonato, Andressa Maria, Angelita da Silva, Robson Jesus, Valéria Correia, a minha querida amiga Poliane Gomes de Oliveira em Barreiras, na Bahia, Morena Linda, a cantora Priscila, parceira da Geis Helena, lá de Uberlândia, Rayane Oliver Alves Barbosa, Lara Caroline Martins, o Fábio Som, o meu amigo, grande divulgador Marquinhos Pereira, lá em Uberlândia, Tainá Silva, Danilo Pereira, João Filho, Moreno Júnior, Debi Babilônia, Regina Borges, minha conterrânea do Coró, Hamilton Barbosa, Vicente Quersul, Maria Cristina, Vanderli Wardel, Chico Museu Budista, Vilma Mazzali, Augusto Bravo, Denise Mendonça, Lucas Bernardo, todos aniversariantes desse final de semana, Helenísia Miranda Soares, Leandro Robson, Tiago Rodrigues, Daiane Gonçalves, Mai Torres, Tainá Medeiros, Valéria Correia, Mari Munarete Santos, Marilene Chaves, Rony Silva, Nana Chara, Célia Moraes, Núbia Souza, o locutor Edson Luiz, Carlos Correia, Flora Alencar, Nicole Souza, Adriano Casimiro de Castro, Magno Barbosa Carvalho, a minha prima Carmen Lúcia Aguiar Tavares, lá em Araguari, Maria Cristina, Poti Martins Carneiro, Regis Santos, Iris Maria, Ludmila Vieira, o Flávio Amaral, de Abadia dos Dourados, João Paulo Viana, diretor da Rádio de Porto Alegre, no Rio Grande do Norte, que transmite o programa Cleiton Aguiar, e você que está de aniversário hoje, desse hoje, amanhã e depois, sexta, sábado e domingo, recebo os meus votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou pedir para minha amiga Márcia Ferreira trazer o Salmo 27, Segurança em Deus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 27. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim, vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te clamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim. Não fiques irado comigo. Não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei, ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Bonito esse salmo, é o Salmo 27, Segurança em Deus. O meu amigo, o Bezerrão, lá de Riacho da Cruz, no Rio Grande do Norte, ele me ligou esses dias, feliz da vida porque finalmente choveu. Oh, lá em Riacho da Cruz tinha menino de 10 anos que não conhecia a chuva, tinha até 30 anos lá. O Bezerrão fica lá, né, com aquele barrigão dele esperando chegar no final de semana, porque o Bezerrão, ele de vez em quando toca um triângulozinho num trio de forró lá, né? E a dona Selimália do lado, que o bicho é sem vergonha, ela fica do lado ali vigiando, né? Pra se soltar. Dona Selimália, um abração pra senhora. Meu amigo Bezerrão, que fica lá no calçadão só esperando o tempo passar, esperando chegar a hora do forrozão pra ele tocar o triângulozinho dele, né? Bezerrão, um abração pra você. Você pediu uma música, eu vou voltar pro interior. Eu tinha programado essa aqui, eu vou tocar essa aqui e na segunda-feira você deixa que eu toco, eu vou voltar no interior na segunda-feira pra você. Hoje eu vou trazer o avô do João, Cleiton Aguiar e Márcia Ferreira, Lua Branca. Lua, lua, lua branca, lua, lua amiga, lua de São Jorge. Lua, lua, lua branca, lua, lua minha, diz pra mim se pode. Tanto sofrimento, tanta amargura, tanto amor ao vento, tanta desventura. Oh, lua, lua, se ela voltasse pra mim, a lua, sei que não sofreria assim. Lua, eu só gosto dela, eu só penso nela, ela vive em mim. Sonhar com ela e ela tão distante, querer ser dono dela, ter seu beijo a todo instante. Oh, lua, lua, se ela voltasse pra mim, sei que não sofreria assim. Lua, eu só gosto dela, eu só penso nela, ela vive em mim. Thank you.

Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Você me acompanha no rádio, chega no final de semana, domingo eu tô na televisão também. O véio aqui trabalha demais, viu? É um programa de entrevistas que eu recebo políticos, artistas, empresários e pessoas simples, pessoas do povo que tenham boas histórias para contar. O nosso programa, ele passa na Rede Brasil de Televisão, que já é a quinta maior rede de televisão do Brasil, embora seja a mais nova. Agora que nós estamos entrando no nono ano, né, de existência, mas nós já estamos em mais de 200 cidades, incluindo 25 capitais. Acabamos de entrar agora em Goiânia também, no canal aberto 40, aqui em Brasília é o canal aberto 59, daí, mas você pode me assistir também pela TV Oi, no canal 1, Claro TV, canal 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714, pelo canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real, rbtv.com.br. Eu, nas férias, eu aproveito, né, que os políticos estão de recesso, para eu trazer os meus amigos artistas. Eu vou receber no programa desse domingo a primeira funkeira de Brasília a fazer sucesso no Brasil inteiro, uma moça bonita, talentosa, MC Jane. E vou conversar com um grande artista de Brasília. Ele é compositor, ele gravou disco cantando, foi... Quando eu cheguei em Brasília, era um dos radialistas mais famosos aqui. Durante muitos anos apresentou o seu programa Roberto Ney na TV. E agora o homem virou escritor de novelas, mudou até o nome, ele agora está assinando só Ney Ferreira. É com essa fera que eu vou conversar no domingo, para você saber um pouco do que se faz aqui na capital do Brasil. Todo domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para a cantora Priscila Magela, Menina Barranqueira. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Priscila Magela, Menina Barranqueira. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Quem me mandou essa música foi meu amigo Zé dos Passos, da Beira Rio FM, lá de São Francisco, nas Minas Gerais. Zé, muito obrigado, viu, Zé? Vira e mexe, ele mandou umas modas pra mim aqui. Um abração pra Dona Conceição, pra turma do Quiabo, lá em São Francisco, nas Minas Gerais, onde o nosso programa, graças a Deus, faz o maior sucesso. Um abração pro Afonso Mendes, que tá lá, o homem que caiu do cavalo, mas agora ele não monta mais mais não monta. Afonso, um abração pra você. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já pra sala de aula, porque eu vou trazer um grande professor. A Faculdade da Música apresenta o mestre Roberto Carlos Cavalgada. Vou cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida. Usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou me agarrar aos seus cabelos pra não cair do seu galope. Vou atender aos meus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou me perder de madrugada pra te encontrar no meu abraço. Depois de toda a cavalgada, vou me deitar no seu cansaço, sem me importar se nesse instante sou dominado ou se domino. Vou me sentir como um gigante, ou nada mais do que um menino. E na grandeza desse instante, o amor cavalga sem saber. E na beleza dessa hora, o sol espera pra nascer. Chegam mais perto só pra ver, e ainda brilham na manhã, depois do nosso... A Faculdade da Música apresentou um dos grandes sucessos do mestre Roberto Carlos Cavalgada. Um sucesso do passado, um sucesso do presente.